Ficheiro 4. 4. Castelo de 30 de julho de 1875. Depois de um inverno longo, frio e nevoado, que só o nascimento do pequenino Carlos Filipe, o seu quarto irmão, tinha animado, e da visita dos avós e da tia Mercedes, que tornara a primavera tão especial, tinham feito tudo juntas, desde as lições do dia aos passeios a cavalo. E Amélia sentia-se sempre tão mais adulta e valorizada ao pé dela. Mas que já parecia ter acontecido há tanto tempo, tinham chegado finalmente os dias compridos de verão, em que o sol aparecia descoberto e forte, e se passavam os dias nas praias a pescar, ou nos bosques a montar a cavalo, numa autêntica poção inebriante que fazia toda a família ressuscitar. Os tios e primos João Vi estavam instalados no pavilhão de caça, numa das pontas da quinta. A tia Chiquita Chartres chegara com os filhos e ocupara os seus aposentos dentro do próprio castelo, que estavam sempre à sua espera. Os almoços e jantares na copa, porque não tinham idade para jantar na casa de jantar grande, sob o lustre dourado que acabara de chegar, pareciam verdadeiras batalhas campais que as criadas não conseguiam acalmar. Corriam pelos corredores e subiam e desciam as escadas de serviço 20 vezes ao dia, pelo menos quando o pai estava fora ou não recebia visitas no seu escritório. Porque aí a verdade verdadeinha é que mesmo Filipe e Henri passavam frente à porta de carvalho em bicos dos pés. A única pessoa que continuava igual a si mesma, pensou Amélia, era a tia Chiquita. Suspeitava que os seus gestos suaves, a sua voz meiga e calma, se deviam à sua ascendência portuguesa, ou melhor, brasileira, que a tia zangava-se quando alguém confundia ambas. Neta de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, e sobrinha do agora Dom Pedro II, guardava a amargura que a sua mãe, Francisca de Bragança, sempre sentira em relação ao pai, que regressara a Lisboa com a madrasta e as novas filhas e a deixara no Rio de Janeiro entregue às criadas. Mais tarde, Francisca de Bragança conhecera o tio João Vide, quando este aportara no Brasil numa viagem destinada a resgatar os restos mortais de Napoleão deixados em Santa Helena e casaram-se. A tia Chiquita era a sua filha mais velha, casada com Roberto de Orleães, o primo direito por quem tinha uma paixão avassaladora que demonstrava sem vergonha. Sempre que estava fora, escrevia-lhe todos os dias. Sentava-se ao seu colo na sala, imune aos comentários e críticas, e andavam sempre de mão ao braço dado. E são ambos muito mais calorosos com os filhos do que os meus pais, pensou Amélia. Agora, da janela do seu quarto, no terceiro andar do palácio, Amélia via-a sentada num banquinho, a tela em frente, a pintar as trepadeiras de rosas pequenas e brancas, o chapéu de palha a tapar-lhe os olhos, e o pequenino Carlos Filipe deitado numa manta aos quadrados, porque a duquesa de Chartres não resistia a bebés e adotara o sobrinho de imediato. Chamou-a e Chiquita olhou para cima e acenou-lhe entusiasticamente. Amélia retribuiu o aceno, mas quando se preparava para descer ao seu encontro, caíram-lhe Henri e Phil em cima. Amélia, vem connosco, tens-nos ajudar com este plano, gritavam, enquanto a puxavam pelas mãos. Henri, da sua idade, continuava baixo, enquanto ela crescia a cada dia e estava a ficar alta, demasiado alta, pensou com amargura, recordando-se de como os tios ainda ontem a tinham tratado por La Grande. Tinham rido muito e ela tivera de esconder as lágrimas e o ódio ao nome. Se soubessem como estava o rótulo, era certo e sabido que ainda mais a torturariam com ele. Talvez tenha sido essa raiva de crescer que o levou a deixar-se arrastar pelos mais novos, sem sequer perguntar para onde iam. Saíram pela porta do jardim e só pararam atrás da casa do gelo. Uma construção de tijolo, junto dos portões da quinta, duas salas de teto em abóboda, onde todos os invernos se descarregava uma quantidade imensa de gelo, chegada num barco vindo da Noruega, através do canal que o Conde de Paris voltara a abrir e que ligava a vila ao porto de Tréport. Amélia, ofegante, conseguiu fôlego para protestar. Nem pensem que entro aí dentro. E vocês nem se lembram de uma coisa dessas, que morrem gelados em dois tempos. Phil e Henri riam. Há uma antecâmara que não é assim tão fria, onde os criados enchem os alguidares com gelo, lembras-te? Sim, e depois? É a prisão ideal para um dia de calor como este. Prisão? Enlouqueceram de vez? Perguntou Amélia, para de repente abrir a boca de espanto ao ver dois dos seus outros primos atrás de uma árvore, com o aprendiz de jardineiro, de braços atados atrás das costas e que guinchava como um porco na matança, como lhe explicava solícito Phil. Sequestraram o Pierre! Estão doidos! Ele passava a vida a fazer queixinhas de nós ao pai. Tentámos convencê-lo a não ser bufo, mas mesmo assim ele não parou. Henri, essas palavras não se dizem, protestou Amélia, perante o riso trucista dos dois. Queres ouvir ou não? Explicámos-lhe que se ele fosse bufo, teríamos de o castigar. Ele encolheu os ombros e fez troça de nós. E hoje de manhã voltou a dizer ao pai e ao tio Chartres que tínhamos ido aos ninhos. E pronto, decidimos dar-lhe uma lição, protestou Phil. O pobre Pierre ainda pensou em gritar, mas calou-se perante a ameaça de Henri, que já tirava o lenço do bolso para o amordaçar. E o que é que querem que eu faça? Perguntou Amélia, subitamente inundada por um sentimento de transgressão que a deixava invulgarmente leve e feliz. Será por isso que Filo está sempre a fazer asneiras? Sabe tão bem, pensou para si. Tu tens de escrever a carta de resgate para o pai dele. Dizes que só lhe entregamos o filho se ele for dizer ao senhor Conde de Paris que nem o seu filho nem os primos foram aos ninhos ou estragaram os canteiros. E quanto aqui ao nosso amigo Pierre, espero que tenha percebido a lição, disse com uma gargalhada. Amélia sentou-se numa pedra, tirou do bolso do bibe, que ainda continuavam a obrigar a usar, o seu bloco, e com um lápis redigiu a nota. Leu alto e sentiu-se corar ao ser aclamada com aplausos pelo irmão e primos. Viva Amélia! Viva Amélia! Gritavam. Amélia, por momentos, não se sentiu a grande. Obrigada a ser uma menina bem comportada e sensata, para provar ao pai que era digna de toda a sua confiança, aquela com quem ele podia partilhar os seus segredos e estratégias políticas, aliada para o que desse e viesse, capaz de o consolar quando se via como agora confinado ao seu castelo, sem poder dar um passo, porque o primo Chambord estragara todas as hipóteses de para já restaurar a monarquia e poder servir o seu povo. Por um minuto sentia-se apenas Amélia, a prima mais velha e a heroína do bando dos seus queridos primos. E sabia-lhe bem. Sorrindo para Pierre, sossegou: Não te vamos fazer mal nenhum, não te preocupes. Mas a dupla terrível acrescentou logo: Não te fazemos mal nenhum se o teu pai aceitar pagar o resgate. E empurrando o pobre jardineiro, pouco mais velho do que eles, para dentro da antecâmara, sentaram-se em seu redor a comer as ameixas que tinham apanhado pelo caminho. Enquanto a pobre Marguerite, a irmã mais nova de Henri, foi incumbida de atravessar o jardim e entregar a nota manuscrita ao jardineiro-chefe, que andava lá ao fundo a regar. Estavam todos tão divertidos a contar histórias e anedotas, Amélia sentada com eles no chão, os caroços amontoados num canto, ainda podem servir de munições contra o Pierre, dissera Phil, com a boca toda encarnada das ameixas. Que nem ouviram o aproximar dos passos. Mas a festa foi interrompida pelo ranger da porta, que os fez saltar. Os olhos do Conde de Paris faiscavam, como nunca nenhum deles os vira faiscar. E a sua voz, habitualmente serena, soava como um trovão. Mas o que é que vem a ser isto? Fazem o favor de soltar o pobre do Pierre, gritou. Ao ver Amélia sentada junto dos outros, o bibe cheio de manchas, o cabelo desgrenhado, não conseguiu esconder um esgar de surpresa. Amélia, tu também! Bem me parecia que era a tua letra naquele bilhete, mas não queria acreditar. Amélia sentiu o sangue descer-lhe aos pés e a cabeça apertar-se em calafrios e suores frios. Desiludir o pai. Virou perfeitamente no seu olhar. Levantou-se de um salto e saiu a correr da casa do gelo com um aperto imenso no estômago. Mas nada a preparara para a segunda linha do embate. Atrás do pai chegava a mãe e a tia Chiquita. E antes que pudesse dizer fosse o que fosse, sentiu a mão da Condessa de Paris na cara. Um estalo tão forte e alto que até o pai se voltou assustado. Com as duas mãos a taparem-lhe o rosto e os olhos toldados pelas lágrimas, continuou a correr para casa. A ordem de que ficaria confinado ao quarto chegou-lhe por Mademoiselle Levavasseur e Amélia recebeu-a com alívio. Não queria descer à sala, a cara ainda marcada pelos dedos da mão da mãe. Não queria voltar a olhar o pai, que, como sempre, permanecera impávido perante a violência da mulher, naquela aliança silenciosa mas impenetrável que sempre unira aos pais. E o levavam a consentir comportamentos que Amélia não acreditava que tivessem o seu genuíno assentimento. Estava já de camisa de noite. Levavasseur, ao vê-la chegar ao palácio naquele estado, deram-lhe um banho quente, lavaram-lhe as lágrimas e sentiram um nó na garganta ao ver o sinal da bofetada, cuja origem não era preciso sequer perguntar. Posso ficar sozinha? Pediu Amélia, depois de conhecer o castigo. Levavasseur disse que sim com a cabeça e, dirigindo-se para a porta, acrescentou: Daqui a uma hora venho cá apagar a luz. Amélia esperou uns minutos e depois tirou de debaixo da almofada o caderninho de capa preta que a tia Chiquita lhe tinha dado no Natal. Releu a dedicatória. Para que a minha querida sobrinha continue sempre a tradição de família e despeje o seu coração nas páginas de um diário, como os seus avós e bisavós, tios e tias fizeram antes dela. Nestas páginas, Amélia, podes contar os segredos que uma princesa não deve revelar a mais ninguém. As mágoas que não podes confessar, na certeza, porém, de que a tua tia estará sempre pronta a ouvir-te caso te apeteça falar. Com a minha bênção, Francisca de Orleães. Amélia esfregou os olhos para tentar conter as lágrimas. Uma princesa não chora, reprimiu-se, e passou a mão pela bochecha magoada. Depois pegou no seu lápis preto e, de barriga para baixo na cama, começou a escrever: Odeio, odeio a minha mãe. Deu-me um estalo, mais um. E eu já não sou nenhuma miúda pequena que se corrija assim. Odeio, odeio a minha mãe. Não tenho orgulho nenhum por me ter deixado levar pelo Henri e pelo Phil. E não queria mesmo assustar o jardineiro. Sei muito bem que meu pai fica fora de si quando somos sobranceiros com um criado. Sempre nos disse que podíamos ser mal educados com um ser superior que nos possa castigar, mas que não era admissível humilhar aqueles que nos estão abaixo e não nos podem responder na mesma moeda. Sei que nascemos com a obrigação de servir os outros, que é só essa monarquia de serviço que o meu pai e os meus tios defendem, e por isso percebo que os seus olhos tenham faiscado daquela maneira. E odeio-me, odeio-me por o ter desiludido. Mas se o admiro tanto, também posso confessar nestas páginas que não entendo porque é que me parece tão forte e capaz nos momentos e tão submisso à minha mãe noutros. Porque é que não a repreende quando ela selvaticamente esbofeteia uma filha que, meu Deus, está quase a fazer 10 anos? Vozes de mulheres fizeram-na parar de escrever. Rebolou sobre a cama e colou o ouvido à porta do quarto, concentrando-se na tentativa de as identificar. Sim, uma era de certezinha de Levavasseur e a outra, claro, era da tia Chiquita. Fechou os olhos e apurou os ouvidos. Percebia que estavam indignadas e ouviu o seu nome proferido várias vezes. Chegavam mais perto da porta do seu quarto e agora entendia cada palavra que era dita. A minha cunhada é uma boa alma. Quer mais aos filhos do que à vida, claro que sim. Preocupa-se com eles, são o centro da sua existência. Mas depois reage desta forma injustificada. Bater numa criança tão dócil e desejosa de agradar como a Amélia, coitadinha. Amélia imaginava, levava a Sarre a sentir com a cabeça, mas a medir bem as palavras, porque não se esquecia de que, apesar do seu estatuto ser mais de uma amiga da família do que de uma criada, não lhe ficava bem criticar a condessa. Mas perante a insistência da tia, não resistiu. Esta história do rapto do jardineiro foi um perfeito disparate de crianças, é óbvio. Mas acredito que fico feliz só de saber que a Amélia escreveu a nota de resgate. E Amélia ouviu o riso das duas e que se deixou levar nas aventuras dos irmãos e dos primos. Quer tanto ser admirada pelo pai que, quanto mais Fila e Helena se portam mal, mais ela procura ser a menina perfeita. E depois, como diz, a senhora condessa não ajuda. As suas intenções são boas, mas tenho para mim que quis imitar sempre o pai, o senhor Duque de Montpensier, e fugir da religiosidade da mãe, sempre tão nervosa e afogada em orações e terços. Nunca concordei com os meus cunhados sobre esta forma rígida de educar. Quando soube que o tutor de Henri, aqui em E, o pendurou por uma corda no vazio, fiquei doente. Acredito que é possível falar com as crianças, explicar-lhes as coisas, em lugar de apenas as impor. Mas o meu medo, levava a ser, é que Amélia acabe por criar uma carapaça para se defender e se torne ainda mais fria e mais dura do que a mãe. Já lhe vejo às vezes a sombra triste, que é quase omnipresente nos olhos do meu cunhado. Amélia recomeçou a chorar. Voltou para a cama, procurou o caderno que pousara há minutos e escreveu: nunca vou ser fria, nunca vou ser indiferente e dura, nunca vou dar estalos aos meus filhos. Mas no fundo do seu coração teve medo. E se não soubesse ser uma mãe diferente da única mãe que tinha conhecido? Fingiu que dormia quando levava a Sarre, veio fechar a luz. Sentiu as mãos da sua preceptora a afagarem-lhe os cabelos enrodilhados e a puxar para cima o cobertor. Mas apesar do conforto, não conseguia adormecer. Da sala do piano, mesmo por baixo do seu quarto, chegava-lhe a voz da mãe a cantar uma sevilhana. Uma voz quente, divina, absolutamente inesperada, quando se olhava para a figura que a cantava, invariavelmente vestida com calças de montar e uma camisola larga, uma cigarrilha ou um charuto na mão, tantas vezes cantando sentada, com os pés sobre uma banqueta, com o ar mais displicente do mundo. E, no entanto, a sua voz transmitia sentimento e uma ária cantada por ela ficava presa no coração. Amélia lembrava-se dos comentários que tantas vezes ouvira, ditos por adultos que julgam sempre que as crianças não têm ouvidos ou não entendem o que ouvem. Como é que é possível que nem o tabaco, o pó da estrada, o frio dos bosques, nem o pelo dos cães e dos cavalos afetem esta voz tão cristalina como a água de uma cascata? Amélia agitou-se na cama. Era isso, de certeza que era assim, com aquela voz mágica que dominava o pai e o prendia. A lua entrava agora no quarto pelas bandeiras de vidro que encimavam as portas. Amélia gostava de adormecer, com a casa ainda agitada, passos no corredor, portas a abrir e a fechar, a água a correr na casa de banho com caldeira que o pai acabara de instalar. Se ao menos a mãe viesse ao meu quarto, julgando que eu dormia, e me fizesse uma festa no cabelo e me deixasse pedir-lhe desculpa por ser impertinente e rebelde. Se ao menos a mãe abrisse a porta e olhasse cá para dentro, para ver se eu estou bem, mesmo que não dissesse nada, só abrisse a porta e olhasse. Se a mãe, repetia baixinho, enquanto na cabeça uma outra voz a contrariava. Por amor de Deus, Maria Amélia Luísa Helena de Orleães, deixa de ser parva e dorme. Mas Amélia não dormia e seguia todos os passos que ouvia, pensando. Levava a ser, já se deitou. O tio Charles já vai a caminho do quarto. A ama de Helena vai ao quarto dela, coitadinha, espero que não esteja doente. Mas de repente ouviu-os. Reconheceu-os-ia em qualquer lado, aqueles passos pesados. de quem se recusava a usar saltos altos como as outras senhoras. Não queria acreditar, tinham parado à sua porta. Fechou os olhos com força e tentou tranquilizar a respiração. Tinha de conseguir que fosse serena e rítmica, como quando se dorme. Não viu a luz entrar pela porta que se abria, mas sentiu o calor de um corpo aproximar-se do seu. A mãe debruçava-se sobre ela e deixava cair um beijo sobre a sua testa. Se ao menos aquele momento pudesse durar para sempre.